980 nascia um moleque. 10 anos depois, cabelo black. Quem o conhece, sabe de quem eu estou falando. Quem não conhece, saca só. Vai escutando agora, com 24 anos de idade está sossegado. Mas nesta vida já passou por maus bocados. Ele morava com a sua avó e seu avô, que com tanto carinho o criou. Mas como você sabe, mano, a gente não vive só de carinho. Passando necessidade, escolheu o mau caminho. Não gostava de ir para a escola. Com 12 anos de idade, só cabulava aula. E foi aí que ele começou a se perder. Conheceu uns aliados que só pensa em fuder. Só cheirar, só roubar. Ele não consegue parar. Começou a se destacar em roubos de bicicletas. Cala e cross e mountain bike eram suas prediletas. Estava sempre esperto com a polícia. Moleque cabuloso, cheio da malícia. Não sabia como ia ser o seu futuro. Mas sua mãe maluco, ela dava um duro. Trabalhando na casa de madame, ganhando menos que um salário. Que vexame. Uma mulher trabalhadeira, forte e ponta firme. Abre o olho, senhora, seu filho está no crime. Eu sei que não é isso que você queria, mas esse é o futuro dos moleques da periferia. Moleque novo que um dia sonha em ser alguém, mas se depara com a vida, vira traficante também. Agora viajo de volta na minha infância. Lembro eu os truta, pura esperança. Na Santa Cruz o peão era fundamental. Roda de samba, o toque fundo de quintal. Aí a droga chega e acaba com tudo. Roubar os nossos sonhos, isto é um absurdo. Sonho do moleque que sabe tocar um pandeiro. Sonho de tocar um cavaco o dia inteiro. Sonho do truta que tocava um violão. Cadê? Hoje é homicida, traficante e ladrão. Eu peço a Deus então, salve a nossa nação. Esperança do futuro, aposente oitão. Menino, garoto, um homem se tornou. 24 ele completou. Sobrevivendo, crescendo, vivendo e aprendendo. Sem vacilar, segue em frente. O crime ele deixou. Menino, garoto, um homem se tornou. 24 ele completou. Sobrevivendo, crescendo, vivendo e aprendendo. Sem vacilar, segue em frente. O crime ele Vida de moleque então, cabelo black. Cicatrizes na infância ele não esquece. Barriga cheia de vento, panela vazia. Uma pá nessa situação, periferia. Menina e moleque vendendo doce no farol. Disposto a tomar chuva e sol. Venda bem, que a noite vai ser fria. Seu pai, sua mãe trabalha, mas ganha mixaria. Esse é o Brasil, esse é o Brasil. Você trabalha demais, cadê o dinheiro? Ninguém viu. O ano inteiro vagabundo no mó perrê. Miséria faz o ser humano adoecer. Ninguém nasceu pra ter uma vida de bicho. Mas esses dias eu vi um moleque revirando lixo. Da simplicidade à cidade grande, baixo de pontes, viadutos. A juventude se esconde. Moleque dorme ao relento, eu não aguento. Qual é o puto da TV que vai entender o sofrimento de um garoto que vive na rua, cachimbo, pedra, pó. Viaja na loucura, por isso eu digo, só Deus maluco pra julgar. Quem atirou a primeira pedra começou a pecar. Olhe minha volta, vejo o mundo violento. Caiu a ficha, volto novamente no tempo. 9-4 Brasil, tetra campeão. Estava eu na rua com a caixa de engraxate na mão. Cê tá ligado, queria uns trocado. Olho para a praça, vários coroas com sapato zoado. Aí pensei, a caminhada não foi em vão. Agora é hora do neguinho entrar em ação. Aí tio, quer engraxar seu sapato? Faz tempo que ele tá merecendo levar um trato. Aí neguinho, vamos ver se o seu trampo é do bom. Pra conquistar a clientela, eu até cantava um som. 5 reais a mais de gorjeta. Aquele dia foi feliz pra mim, comprei uma bombeta. Várias vezes eu me vi na vitrine, sonhando com aquele tênis que eu vi no filme. Agora eu sei que a TV manipula. Só hoje dando um trampo me liguei que a vida é dura. Vários furtos, vários assaltos, a mão armada. Mundo do crime não é conto de fato. Que fórmula é essa? Revolta ou falta de um pai? Se está vivo ou morreu, pra mim tanto faz. Valeu dona Célia, pôr de fundo e não desistir. Sou o menino garoto que faz tudo por ti. Menino garoto, um homem se tornou. 24 ele completou. Sobrevivendo, crescendo, vivendo e aprendendo. Sem vacilar, segue em frente. O crime ele deixou. Menino garoto, um homem se tornou. 24 ele completou. Sobrevivendo, crescendo, vivendo e aprendendo. Sem vacilar, segue em frente. O crime ele deixou. O Elito é meu nome, Lé é teu codinome. 15 anos de idade, penso como homem. Ó meu senhor, obrigado pela inspiração. Papel e caneta, estou armado, meu irmão. Vou escrever, vou rabiscar o mundo. A minha letra é a corda que te tira de um buraco fundo. Aí playboy tá me olhando o quê? Vou trampar, tirar um salário milionário. Sei que não vou ser. E assim eu vou remando contra a maré. Vou desviar das armadilhas de Lucifer. Eu vou vencer, vou ser um vencedor. Vou quebrar as estatísticas e honrar a minha cor. Passar dos 20, aí tudo é o seguinte. A vida é um jogo, tudo tem seu limite. Nessa idade, ambição, necessidade. Muitos manos já se foram, outros estão atrás das grades. Verdade, eu tenho uma identidade sofrida, igual dos garotos que se encontram nas ruas da vida. Vida de um moleque, quem sofreu jamais se esquece. Pro futuro de amanhã, eu só faço uma prece. Quando eu tiver 30 anos, meu irmão, cê sabe, não vou ser o presidente da nação. Menino, garoto, um homem se tornou. 24 ele completou. Sobrevivendo, crescendo, vivendo e aprendendo. Sem vacilar, seguindo.